quando Satanás apareceu a Cristo pela primeira vez, ele tinha a aparência de um anjo de luz. Afirmava ser o mensageiro do céu. Disse-lhe que não era vontade do Pai que ele passasse por tais sofrimentos. Ele deveria apenas demonstrar que estava disposto a sofrer. No momento em que Jesus estava lutando com os mais duros padecimentos provocados pela fome, Satanás lhe disse: "Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães." Como Salvador viera para viver como nosso exemplo, deveria suportar o sofrimento como nós precisamos suportá-lo. Não deveria operar nenhum milagre para beneficiar a si próprio. Seus milagres deveriam ser somente em favor dos outros. A essa intimação de Satanás, Jesus respondeu: "Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus." Desse modo, ele demonstrou que obedecer à palavra de Deus é mais importante que conseguir o alimento material. Aqueles que obedecem aos preceitos de Deus têm a promessa de ter todas as suas necessidades supridas na vida presente e também na vida futura. Satanás não conseguiu derrotar Cristo na primeira grande tentação. Ele então conduziu Jesus ao pináculo do Templo de Jerusalém e disse: "Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará teu respeito. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra." Aqui, Satanás seguiu o exemplo de Cristo citando as Escrituras. Mas a promessa não é para aqueles que voluntariamente se aventuram no perigo. Deus não havia ordenado que Jesus se atirasse do pináculo e ele não faria para satisfazer a Satanás. Por isso replicou: "Também está escrito, não tentarás o Senhor, teu Deus." Devemos confiar no cuidado de nosso Pai Celestial, mas não devemos ir aonde Ele não nos ordena. Não devemos fazer o que Ele proíbe. Porque Deus é misericordioso e pronto a perdoar, muitos entendem que é seguro desobedecer-lhe. Mas isso é presunção. Deus perdoará todos os que buscam perdão e se afastam do pecado. Porém, não pode abençoar os que não lhe obedecem. Satanás então apareceu como realmente era: o príncipe dos poderes das trevas. Levou Jesus ao cume de uma montanha elevada e mostrou-lhe todos os reinos do mundo. A luz do sol iluminava esplêndidas cidades, palácios de mármore, campos frutíferos e vinhedos. Satanás disse: "Tudo isto te darei, se prostrado me adorares." Por um momento, Jesus contemplou a cena e então voltou-lhe as costas. Satanás havia apresentado o que o mundo tem de mais atraente. Mas o olhar do Salvador captou além da beleza exterior. Ele viu o mundo em sua miséria e pecado, afastado de Deus. Toda essa miséria era resultado de o homem ter se afastado do Criador para cultuar Satanás. O coração de Jesus desejava ardentemente resgatar o que se havia perdido. Desejava devolver ao mundo mais do que a beleza edênica. Desejava colocar o homem em uma posição de vantagem com Deus.